Hoje, dia 7 de outubro, dia do município de Oliveira do Hospital, a Rádio Boa Nova destaca a rede das aldeias de montanha, de que é parceiro, entre outros, o município oliveirense. Para o efeito, conto com a presença em estúdio do presidente das aldeias de montanha, José Francisco Rolo, que é também vice-presidente do município de Oliveira do Hospital. Faz-se acompanhar por Célia Gonçalves, coordenadora técnica das aldeias de montanha. Sejam bem-vindos à Rádio Boa Nova. Obrigada pela vossa presença neste dia tão especial para Oliveira do Hospital. Numa visita ao site das aldeias de montanha, uma mensagem também me chamou a atenção. Os lugares comuns, as autoestradas e os dias cinzentos ficaram lá embaixo. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Zé Francisco, é assim? Boa tarde, Liliana, boa tarde a todos quantos nos ouvem através da antena da Rádio Boa Nova. Saudar todos os oliveirenses neste dia do nosso feriado municipal, o feriado que nos une, que nos congrega. É um gosto estarmos aqui na Rádio Boa Nova como órgão de comunicação social, mas também como entidade parceira que tem ajudado a promover, divulgar, a fazer chegar um conjunto de interessantes projetos inovadores que vão emergindo do território, e aqui no território de Oliveira do Hospital, mas este grande território que é a região da Serra da Estrela. E lembro já, primeira nota, a rede das aldeias de montanha vai aqui desde a Serra da Estrela até à Serra da Gardunha. Somos um projeto, a rede das aldeias de montanha, que de facto une duas cordilheiras, a Serra da Estrela até à Serra da Gardunha, envolvendo o município pioneiro, onde a rede começou, o município de Ceia, onde o projeto inicialmente começou com nove montanhas, rede que depois foi partilhada, alargando-se à região, e hoje envolve, para além de Ceia, envolve Gouveia, envolve Manteigas, Solurico, da Beira, a Guarda, a Covilhã, o Fundão, na Gardunha, e voltando aqui ao Oliveira do Hospital, envolve Oliveira do Hospital, porque Oliveira do Hospital integrou a rede das aldeias de montanha formalmente em 2015. Embora o fez, o facto de Oliveira do Hospital aderir a esta rede, e já falamos com a Célia, que ainda não tivemos a oportunidade de cumprimentar. Fez bem. Era importante que tivesse aderido Oliveira do Hospital. Foi muito importante que Oliveira do Hospital e os outros oito municípios e os outros sete municípios se juntassem a Ceia. De facto, as aldeias estão na moda, a vivência, o procurar a aldeia está na moda, e uma marca como as aldeias de montanha, associado a esse portento natural que atrai tanta gente, que, como é a Serra da Estrela, e trazer visitantes, trazer residentes e revelar estes segredos meio escondidos, estas vivências, estas riquezas que estão integradas nestas 41 aldeias, de facto é um imperativo. Isto é um dos aspectos que enriquece a intervenção da ADIRAM, que valoriza este trabalho em rede dos nove municípios, e que cria essa marca que hoje é crescente, é reconhecida, que é as aldeias de montanha. E o reconhecimento que temos, e que depois se materializa em financiamento de iniciativas através da CCDR, através, no outro caso, através do governo português, do fundo, com candidaturas ao Fundo Ambiental ou ao programa Valorizar, mas também o reconhecimento que temos tido através da Entidade Regional de Turismo do Centro, a quantidade de press trips, ou seja, viagens de jornalistas que vêm da Europa, que vêm e vêm descobrir e vêm promover este espaço único. Estamos a falar de espaços naturais, de aldeias com pessoas, com espaços únicos, que importa fazer irradiar por Portugal inteiro, pela Europa, dá-los a conhecer para atrair gente para fixar pessoas, para criar iniciativas, para dar vida às aldeias, para criar negócios, enfim, para gerar economia. Quero com isto dizer, gerar território vivo. E esta congregação de vontades dos nove municípios permitiu dar esta dimensão ao projeto das aldeias de montanha. Começou, como disse, em Ceia, e hoje é um projeto da região reconhecido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região Centro e também pelo Turismo de Portugal e pelo próprio Governo Português. Este percurso é um percurso que queria aqui saudar, este unir para desenvolver e para fazer, criar, para criar economia, para dar vida ao nosso território. Célia Gonçalves, muito bem-vinda também à Rádio Boa Nova, é a primeira vez que acontece. É coordenadora técnica, então, das aldeias de montanha. Já sabemos, são então 41 aldeias que constituem esta rede, são 9 municípios. Como é que é possível gerar produto e também, de alguma forma, também dar visibilidade a todas estas aldeias de 9 municípios? Muito bem. Antes de mais, agradecer o convite da Rádio Boa Nova e felicitar os oliveirenses por este dia tão especial. Referir que a integração de mais municípios no projeto das aldeias de montanha foi, obviamente, como o Dr. José Francisco falou, uma grande mais-valia, mas de facto a Oliveira acrescenta muito às aldeias de montanha. E já agora falamos de Oliveira, portanto quais é que são as aldeias que estão inseridas no projeto do Conselho de Oliveira do Hospital? Alvoque das Fargens e São Gião. São estas duas. E também podemos explicar porque é que são. Porque no processo de negociação com a CCDR para o alargamento, no processo de alargamento para os 9 municípios, as aldeias teriam que estar dentro do Parque Natural da Serra da Estrela ou confinar, portanto fazer fronteira com o Parque Natural da Serra da Estrela. Neste caso, São Gião, há uma parte de Rio de Mel que está dentro do Parque Natural da Serra da Estrela e há aqui Alvoque das Várzeas que confina, portanto, portanto fronteira do Parque Natural da Serra da Estrela. Portanto, Estrela é o ponto que une todas estas... E do lado mais a sul, a Serra da Gardunha. Portanto, estava a perguntar à Célia como é que é possível, não é? É coordenadora técnica, certamente, de vários projetos. Como é que é possível? O que é que se faz nestas aldeias de modo a valorizar o seu território? Muito bem. Então, se calhar, ir um pouco ao passado, houve durante 2 anos, entre 2016 e 2018, as aldeias de montanha trabalharam em grande proximidade com as comunidades na estruturação de um plano de animação. Mas o que é que havia a montante de 2016? Havia toda uma estratégia que foi desenhada com as comunidades locais, ainda no projeto piloto de Ceia, mas que depois integrou também aquelas que eram as intenções de projetos, de iniciativas de todos os outros municípios. O que é que levou a que houvesse uma estratégia muito concertada e assertiva para a sua, que pudesse ser executada? O que é que era preciso? Financiamento. Entre 2016 e 2018 tivemos um financiamento exclusivamente para o plano de animação, o que serviu também para uma abordagem de grande proximidade com as comunidades, ou seja, durante algum tempo as aldeias de montanha tiveram um instrumento financeiro único exclusivamente para as animar e atrair para a gente, animar. Não é? Foi uma forma de envolver, de darmos a conhecer o projeto de uma forma mais prática. É aí que entra, por exemplo, o projeto da aldeia... Da aldeia natal, precisamente. E, portanto, temos um plano de animação entre 2016 e 2018, ou seja, deixamos de ter um plano de animação que estava em funcionamento, única e exclusivamente em Ceia, e passamos a integrar uma rede, então, com os 9 municípios e com as aldeias. Executámos, entre 2016 e 2018, foi esse desafio que nos foi proposto pela CCDR, um plano de animação para a rede das aldeias de montanha. Executámos o plano de animação, ainda conseguimos ter instrumentos para desenvolver outras áreas que estamos agora a materializar, muito direcionadas com as questões da sustentabilidade. E, portanto, executámos um plano de animação com 9 municípios que envolveu um conjunto de aldeias. E é bom que se diga, executámos com 110%, ou seja, gastámos todos os meios públicos que nos foram alocados, ainda ultrapassámos, ou seja, do orçamento próprio da Adirama, ainda, ou seja, executámos tudo, ainda ultrapassámos, para demonstrar à CCDR que éramos um parceiro gestor de recursos públicos de confiança e com capacidade para materializar no território projetos como a Aldeia Natal, como as paisagens sonoras em Alvoque das Várzeas, como Festival do Palma, o Festival do Pão em Videmonte, etc, etc, etc. Podíamos agora, a Serra desta cidade, um projeto da das aldeias de montanha na Covilhã, na altura do Natal. Ou seja, projetos que deram vida às aldeias, que levaram as pessoas às aldeias e deram notoriedade, reconhecimento, visibilidade à marca Aldeias de Montanha. Ou seja, aldeias que estavam ali recônditas e pouco se sabia delas, que conseguiram uma maior visibilidade a estas aldeias, atraindo turistas, e são hoje uma referência na nossa região. Entretanto, com esse plano de animação, fechamos um ciclo. Entretanto, é aí que, como bons alunos que fomos, fomos convidados então a ser executores de um eixo, que é o eixo Aldeias do Conhecimento, integrado numa estratégia de eficiência coletiva para a valorização das áreas protegidas do interior centro de Portugal. Estamos a falar, eixo Aldeias do Conhecimento é um instrumento financeiro que está, para percebermos melhor, por exemplo, as aldeias do Xisto são uma estratégia de eficiência coletiva para as aldeias do Xisto, certo? Uhum. Nós não temos uma estratégia de eficiência coletiva especificamente para as aldeias de montanha, mas estamos integrados numa estratégia de eficiência coletiva para as áreas protegidas. Dentro desse saco, dentro desse instrumento, estão as aldeias de montanha a executar um eixo que se chama Eixo Aldeias do Conhecimento. Então, o que é que nós estamos a fazer nesse eixo Aldeias do Conhecimento? Portanto, para... neste momento, é neste patamar que, exatamente, que a rede até está a trabalhar. 2021. Temos um plano de animação estruturado, que vai de janeiro a dezembro e que esteve suspenso, sim, este ano. Temos também o plano de inovação e empreendedorismo, onde temos projetos como a rede de co-work nas aldeias de montanha, os espaços cooperativos, ainda dentro deste eixo estamos a trabalhar na estruturação de um projeto muito interessante, que é a plataforma Lugar, o Lugar, que é Aldeias de Montanha Inovação Social, Aldeias de Montanha Rede de Co-working, Aldeias de Montanha Inovação Social, e estamos a trabalhar também na estruturação do clube produtores da rede de aldeias de montanha. Portanto, é muito trabalho. Não obstante, querermos incorporar sempre novas dinâmicas no plano de animação. E é importante que referir que conceitos como a sustentabilidade, a bioeconomia circular estão sempre presentes no nosso plano de animação. E esse foi o grande salto. Ou seja, se nós tínhamos atividades de animação que apenas incorporavam a dinâmica da aldeia, o que é que nós aportamos? Nós aportamos design, aportamos criatividade, aportamos economia circular, desmaterializamos estes conceitos da sustentabilidade junto das comunidades locais, também nestas atividades de animação. Muito bem, mas quem é que trabalha todas estas iniciativas? Zé Francisco, são cada um dos municípios em conjunto com a rede das aldeias de montanha? Como é que na prática se desenvolvem todas estas iniciativas? Essa faceta é um dos efeitos, é um dos aspectos mais bem conseguidos e que tem o tal efeito multiplicador que conseguimos. A doutora Célia Gonçalves foi e é a coordenadora técnica da rede. Iniciámos este projeto com parcos recursos financeiros do ponto de vista daquilo que era o investimento público. E criámos uma estratégia. Arranjámos em cada um dos 9 municípios, em diálogo com os municípios, 2 interlocutores. E saúdo aqui a engenheira Rita Fonseca e a Filipa Coelho. Portanto, em cada um dos do hospital, sim, não é? E depois todos os outros interlocutores em cada um dos outros 8 municípios, e que com a Célia a coordenar, criámos aqui, ela coordenou na prática uma equipa de 18 pessoas. Que essas 18 pessoas, ao longo de um território que une de Oliveira do Hospital, Ceia até a Guarda, Covilhã, Gardunha, portanto, de Fundão, Gardunha, mobilizámos este território, executámos todas as ações do plano de animação e fizemos-lo em articulação, obviamente com apoios financeiros de 85%, para iniciativas na primeira fase, não para estragar, foi para valorizar, para puxar pelo que de mais genuíno, de mais autêntico cada uma destas aldeias tem. E a comunidade juntar a comunidade da aldeia da cabeça, dar-lhe instrumentos, puxar pela sua criatividade e fazer transformar, e transformar aquela aldeia com a nossa ajuda, mas com a mão daquelas pessoas, daqueles residentes, empoderar, dar poder, dar força, dinamizar, coordenar, como fez a Célia com o Nuno lá na aldeia, dinamizar aquela gente e criar uma verdadeira aldeia natal tradicional portuguesa. Lá isso não é um dos exemplos sim, mais... Aquilo mais que informado. Fez a equipa de Oliveira do Hospital, com a Junta de Freguesia de Alvoco e o Luís Antero, com as paisagens sonoras de montanha em aldeia em Alvoco das Várzeas. Aquilo que fizemos com a OFIUCO, com a observação noturna dos céus no Mountain Sky View, com um passeio interpretativo e observação dos céus noturnos em San Gião. Aquilo que se fez ligado ao ciclo do pão em Videmonte, as experiências que se fazem à volta da cereja e da festa dos chocalhos em Alcangosta e Alpedrinha. Ou seja, é muita gente a trabalhar para dar vida às aldeias, porque os segredos estão lá, os locais estão lá, os saberes estão lá, as oficinas estão lá. O que é preciso? É abrir a porta das oficinas. E as oficinas não são só os lugares físicos. As oficinas são os homens e as mulheres que sabem bordar, que sabem trabalhar a madeira, que sabem fazer o burel, que ainda têm rebanhos, que ainda produzem queijos, que ainda produzem compotas, que têm histórias para contar, que são de elevado interesse, quer do ponto de vista etnográfico, mas também do ponto de vista daquilo que é quem vem e faz uma imersão. Eu, numa aldeia, quem vem e tem motivos para ficar naquele alojamento local, para quem vem e quem tem motivos para ficar naquele turismo em espaço rural ou naquele hotel e mergulhar na aldeia, viver a aldeia. A Rede das Aldeias de Montanha se tem feito um trabalho fantástico, é recuperar para o nível do acesso ao turista, ao visitante, são estes saberes meios soterrados pelos anos, com o risco de se perderem, e colocá-los a um nível em que se transformam em produto turístico. Deixam de ser um potencial que corre o risco de se perder e ganham o estatuto de produto turístico, ou seja, algo que quer ser consumido no sentido de ser apreciado. Vou lá para ver, vou lá para sentir, vou a Alvoco, vou a Videmonte, vou a Alcangosta, vou a Folgozinho, vou lá para experimentar. Experimentar uma vivência de montanha. Por isso é que usamos a expressão da gente genuína e das experiências autênticas. Se não for assim, é ao contrário. É mais ou menos. Experiências autênticas, gente genuína, gente genuína. Natureza autêntica, gente genuína. Assim é que é. Obrigada, Célia. Portanto, agora estamos também passada essa fase da animação, que não está passada, ou seja, vai sempre manter-se, claro. Não é? Porque é importante para atrair gente. Estamos então na fase também de aportar conhecimento, ou seja, o que é que agora está a ser trabalhado junto destas aldeias? Sei que há um projeto novo, que são os co-works, que é algo que é importante agora falarmos sobre isso. Na prática, a que é que se resume? Como é que se traduz? Ok. Referir que o conhecimento é transversal a todas as ações, ou seja, dentro daquele conceito do win-win. Ganham as comunidades, mas também ganha as equipas que trabalham com as comunidades. E quem as visita, não é? E as pessoas que as visitam. O projeto da rede Cowork nas aldeias de montanha, que tem a designação dos espaços cooperativos, ou seja, vai ser no futuro algo do género aldeias de montanha, rede Cowork, ou cooperativa Cowork aldeias de montanha, tem como objetivo materializar num espaço aquela que é a identidade do território e das aldeias. E se as aldeias já têm possibilidade de convidar os turistas a ter experiências turísticas no território, porque não, então, podermos convidar freelancers, nómadas digitais, pessoas que estão em teletrabalho a ter uma experiência de trabalho na naquela aldeia. Como é que o vamos fazer? Não é pegar num espaço e fazer obras e comprar nas grandes superfícies mobiliário, equipamento e design, de todo. O objetivo aqui foi, mais uma vez, envolver as comunidades locais. E o que é que fizemos? Numa lógica de reabilitação urbana também, pegar em espaços, no caso do Oliveira do Hospital, estamos a falar no caso da Alvoco das Várzeas, estamos a falar do pequeno espaço comunitário, um espaço cultural que serve de apoio à junta de freguesia, que foi utilizado, que será... Um espaço central, que a gente conhece, no não é? Centro fácil da aldeia, identificar. Vai ser utilizado, então, para instalarmos o co-work. Como é que vamos fazer? As obras começaram com emprego local, ou seja, são pessoas da aldeia que estão a trabalhar na reabilitação do espaço. Toda a parte de design foi cuidadosamente pensada para que tenha aquele conceito de quilómetro zero. Não há peças de nenhum hipermercado, de nenhuma grande loja de mobiliário nacional ou internacional. Tudo é produzido localmente. Tudo é produzido nas microempresas e empresas do concelho, utilizando recursos locais, os pequenos artesãos do território, e aqui quando falamos do território é o território de abrangência. Por exemplo, nós vamos ter em Alvoco das Várzeas extraordinários candeeiros em que os abajures são feitos em cestaria de Gonçalo da Guarda e toda a parte de iluminação é feita por uma empresa de Oliveira do Hospital. Portanto, estamos aqui a falar, nós vamos ter naqueles espaços design local, mas muito contemporâneo e belíssimo e que, portanto, vai aportar identidade e dá àquele espaço um storytelling, porque cada participante, quer seja o cesteiro do Gonçalo, quer seja a empresa dos candeeiros, vai ter o seu nome naquele espaço. Mas também envolvemos as comunidades locais. Há uma história muito engraçada, um dos candeeiros que vão ser produzidos para Alvoco das Várzeas é um determinado pau que é colhido numa floresta, num naquela pequeno bosquete ano, é? Da aldeia, que a Rosa e o Sr. Agostinho já referenciaram. Portanto, é este storytelling, portanto, é esta história, este conhecimento que se vai materializar num edifício. Muito bem. E que é um edifício, além de querer convidar as pessoas a terem experiências de trabalho, será também um espaço que é de todos, que é da comunidade, que é da aldeia, onde poderá haver sempre, eu julgo que é um local de discussão e de cidadania participativa também poderá para a própria... Poderá acolher outras iniciativas, claramente, até, não é? Claramente. Portanto, fala em concreto do caso de Alvoco de Várzea, estão as obras a decorrer. Já há algum co-work que tenha sido concluído em alguma outra aldeia? Não. Qual é que é o ponto de situação? Não. Na Guarda, em Videmonte, as obras vão a muito bom ritmo. Na Lapa dos Dinheiros ainda iniciaram-se muito recentemente, mas Alvoco das Várzeas e Videmonte efetivamente poderão ser os primeiros. Portanto, serão essas três aldeias visadas por este projeto, Francisco? Sim, foi essa a nossa opção. Precisávamos de três projetos piloto que fossem demonstrativos e tivessem potencial de serem transferíveis. Ou seja, quando hoje vemos nos documentos estratégicos para o país e para a revitalização, no programa de revitalização do interior, quando verificamos que o governo português, num programa aprovado na Assembleia da República, propõe a criação de uma rede de co-works no interior de Portugal para, precisamente, atrair estas novas competências, os nómadas digitais, este conjunto de pessoas que pode vir criar através do teletrabalho, e os últimos meses demonstraram que o teletrabalho não é ficção, é realidade. É possível, mas os últimos meses demonstraram que há migração interna de pessoas dos grandes centros para o interior para se protegerem, para se cuidarem. Há gente a vir trabalhar para o interior. Eu tenho um vizinho que fez isso, que trabalha nas indústrias criativas, e que veio trabalhar a partir para, sua para terra, no caso, não é? para a minha freguesia, porque tem acesso à banda larga e a sua atividade permite-lhe proporcionar um espaço com esta riqueza, com esta funcionalidade, a pessoas que querem vir. E estes espaços vão ser divulgados e vão ser facilmente detectados. Eu poder vir fazer um filme de banda desenhada, fazer um anúncio de televisão, conceber um projeto e estar em Alvoque das Várzeas, descansado, onde posso caminhar levadas acima, onde posso banhar-me na praia fluvial, onde posso estar num alojamento local ou num turismo em espaço rural, poder dar um salto à serra no inverno, se for no inverno, e posso esquiar. E estou a uma hora e pouco da praia na Figueira da Foz e tenho um espaço com todas as condições para poder fazer trabalho criativo num espaço onde também posso interagir com uma aldeia viva, ou seja, uma aldeia onde há pessoas, onde há atividades, onde posso comer, dormir, descansar, passear e ter a possibilidade de trabalhar num espaço que oferece todas as condições. E por isso temos que o dizer aqui: criar um espaço desta natureza obrigou a reforçar a infraestrutura tecnológica da aldeia. Outro investimento. Estes investimentos depois têm um efeito de arrastamento positivo, que é, implicou o acesso à fibra óptica para que este projeto funcionasse. E aqui temos que o relevar, passa a publicidade, a abertura da parte da coordenação dos responsáveis da Altice, do engenheiro Alexandre Fonseca, do doutor André Figueiredo, na abertura que nos deram para reforçar a capacidade de execução, a capacidade de materialização de todo o potencial associado aos espaços de co-work. Eu queria dizer isto sem vaidade, mas como demonstração de como conseguimos construir projetos fantásticos, luminosos e irradiadores a partir de inovação a partir do interior de Portugal. Criar estes projetos a partir do nada e convencer as entidades a investir nestes projetos e envolver parceiros de grande dimensão, parceiros privados, investidores privados, como é o caso da Altice, neste projeto, de facto, demonstra que quando vivemos com paixão e quando nos agarramos aos projetos, de facto, eles podem ter um efeito multiplicador fantástico na qualidade de vida, porque, repare, Alvoque, Lapa dos Dinheiros e Videmonte vão ficar... Vão ganhar uma nova centralidade, vão ganhar outra polaridade, mais gente vai atrair para ali, vai valorizar-se aquela terra por inteiro, todo este território, vai haver mais procura. Portanto, porque vai haver também toda uma comunicação em torno destes co-works, não é? Aliás, o destaque que a imprensa nacional deu, e é importante referi-lo, que deu... E a questão era esta, mas porquê que vão criar espaços destes, estão associados a espaços de incubação, a espaços de aceleração, a hubs de inovação, a startups, que normalmente estão ligados a espaços de banda, porquê que vocês vão criar espaços de co-work, espaços de partilha de trabalho em conjunto na zona da Serra da Estrela? E aí é que está o clique disruptivo de inovação, de arriscar, de criar novas soluções para demonstrar, havendo infraestrutura tecnológica, tendo condições de acolhimento de novos residentes, temporários ou não, e demonstramos, agora a pandemia demonstrou que há gente a querer vir. Precisa de quê? De serviços e precisa de acesso. Olha, precisa de rede de telemóvel, precisa de fibra óptica, precisa de velocidade no acesso a dados. Isto é muito importante para tornar estes territórios mais competitivos. E as aldeias de montanha, através deste projeto, estão a demonstrar que é possível fazer estes projetos claramente aceleradores daquilo que é o potencial que ainda permite a regeneração e a revitalização do interior de Portugal. Isso vai ser feito nesta fase, piloto em Alvoque das Várzeas, Oliveira do Hospital, e aqui saudar a forma carinhosa como a Junta de Freguesia recebeu este projeto e é hoje um parceiro dinamizador do projeto. Aquilo que vai acontecer na Lapa dos Dinheiros em Ceia e também a forma como a Junta de Freguesia se envolveu, porque sem parceiros de base local isto não pode acontecer. E as Juntas de Freguesia são aqui claramente aceleradores e facilitadores para que estas coisas andam. E também em Vidmo. Também, não é? Porque certamente acolhem muito bem este tipo sabem que está de ali projetos. A acontecer, sabem que está ali a acontecer uma coisa nova que não havia antes. Sabem que estão a marcar uma época e estão a marcar um ponto de viragem positivo. Está-se ali a criar uma coisa que não existiu. A questão é, mas porquê é que se lembraram de nós? Claro. Porquê é que vão fazer de nós? Mas para não excluir ninguém, também não esquecer o mesmo projeto em Videmonte. Alvoco, Oliveira do Hospital, Lapa dos Dinheiros em Ceia e Videmonte na Guarda. Muito conseguimos bem. A aprovação destes três projetos nesta fase e acreditamos que o próximo envelope financeiro que alguém designou como bazuca financeira, vamos ter a oportunidade de concretizar uma série de projetos a partir daquilo que são as qualidades, as riquezas, as amenidades do nosso território, das nossas aldeias e fazê-las brotar inovação e, acima de tudo, criar oportunidades para fixar mais pessoas e atrair gente, dar vida, território vivo. Muito bem. A Célia está a par de todo este projeto do Cowork. Já nos disse que então o Alvoque de Várzeas é o que está numa fase mais adiantada. Para quando é que se prevê a sua conclusão, a entrada em funcionamento? Quais é que são as vossas expectativas? Temos que ver aqui duas fases distintas no projeto. Uma é toda a parte de materialização e concepção física do projeto. E depois é toda a parte do operacional. É necessário criar o regulamento, criar a plataforma dos espaços cooperativos onde todas as pessoas poderão ter acesso à reserva de espaço, às condições para utilizar. Exato, estava a pensar, uma espécie de marcação, não é? Exatamente, de lugar. Mas também depois a integração dos espaços cooperativa em plataformas nacionais e internacionais que disponibilizam co-works rurais. E temos também já pensado o plano de ativação dos espaços co-works. Há pouco falou na candidatura das Smart Villages. Uhum. Nós de facto apresentamos uma candidatura precisamente a convite da Sra. Secretária de Estado da Valorização do Interior, que conhece bem o projeto das aldeias de montanha e este em particular, e que nos desafiou a apresentar a candidatura. Foram apresentadas 700 na Europa, em Portugal foram 70 e nós ficamos ali entre o segundo e o terceiro lugar. Ainda não percebi muito bem, mas fomos convidados então, e essa candidatura das Smart Villages tinha algum apoio de mentoring para a realização dos projetos. Claro que teria sido importante, seria mais uma valorização do projeto das aldeias de montanha, não conseguimos, mas fomos convidados para que o nosso projeto, a rede de Cowork, conste no site das Smart Villages como um projeto de boas práticas. Então aqui também nos vai permitir interagir com outros projetos de territórios rurais e smart a nível europeu. Mas também estamos a trabalhar com a Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa no sentido de poder... Nós conhecemos uma professora há uns tempos que está a realizar uma tese de doutoramento em que o tema é o design enquanto instrumento para a competitividade dos territórios de baixa densidade e, portanto, queremos que estes espaços possam servir também para espaços de think tank, ou seja, trazer os alunos de design que estão aqui em imersão no território. E se inspirem, não é? Se inspirem e que possam criar design inspirado nas aldeias. Temos também uma ação no projeto das aldeias de montanha, que é a Aldeia Escola, e portanto podemos apoiar estas iniciativas. O Zé Francisco falou aqui muito nas aldeias de montanha como uma entidade que tem que fazer acontecer e que tem que mobilizar. Um dos projetos que nós temos também num dos eixos da inovação e turismo solidário e corporativo é um projeto também muito inovador e disruptivo, porque de facto tem como objetivo ser aqui uma plataforma que faz o match entre uma ideia extraordinária que uma coletividade da aldeia tem e uma empresa nacional ou internacional que no âmbito dos seus projetos de responsabilidade social ou ambiental queira apoiar. Imagine, há uma ideia muito engraçada numa das aldeias, num dos lugares que faz parte da aldeia de montanha de Vite, que é Frádegas. Eles têm o sonho de recuperar a antiga escola da aldeia para ali fazerem um local de uma residência artística, uma residência criativa, onde compositores, por exemplo, o Luís Martins, dos de Olinda, nasceu e cresceu naquela aldeia, mas onde músicos, compositores, ali pudessem inspirar-se e criar. De facto, o município de Ceia tem uma possibilidade, é ceder a aldeia, ceder a escola e haver aqui uma concessão, e eles criam um alojamento local e desenvolvem o projeto, etc., mas façam os recursos financeiros. E o Zé Francisco é também um homem de mobilizar, de mais do que fazermos, é levar os outros também a fazer não é? E não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Muito bem. E, portanto, o projeto da plataforma O Lugar, ou seja, da aldeia, este eixo, Aldeias de Montanha e Inovação Social, permite que uma aldeia tenha um projeto, não é a junta de freguesia, mas é uma coletividade, por exemplo, que tem um projeto, ele é validado na equipa técnica da ADIRAM, há uma plataforma onde preenche o projeto, quais mapeiam-se as necessidades, ou seja, é preciso um projeto de arquitetura, após o projeto de arquitetura é preciso não sei quantos sacos de cimento, não sei quantas horas de mão de obra, e nós pegamos naquilo e vamos levar ao setor empresarial que o pode apoiar. Não é crowdfunding, porque não há aqui dinheiro. Aqui sim, nós somos uma apenas um match, não é? Ou seja, fazemos a ligação entre as ideias extraordinárias que existem nas aldeias e que têm que ser potenciadas, e este espírito de cidadania ativa e participativa tem que ser potenciado e tem que ser valorizado nas aldeias, e vamos então levá-lo às entidades. Por exemplo, a Rádio Boa Nova pode chegar depois à plataforma e dizer: nós queremos dar 10 horas de trabalho na área da promoção do projeto. Tudo isso é aceito. Ou seja, não é o dinheiro, mas sim horas de trabalho, disponibilidade, não é? E bens ou equipamentos. Muito bem. Zé Francisco, esta é a prova provada de que o trabalho em rede é benéfico para a valorização dos territórios, neste caso para as aldeias de montanha, que vão desde a Serra da Estrela até à Serra da Gardunha. Sim, visto em escala, é de facto um território enorme. E lembro-me, acho que não parecerá mal dizer isto, lembro-me uma vez numa conversa onde estiveram várias entidades, a CCDR, o turismo, o responsável da estratégia de eficiência coletiva que nós integramos, que é o Provera iNature, estávamos a discutir esta estratégia numa perspectiva de valorização e de elevação da fasquia de responsabilidades da ADIRAM das aldeias de montanha, e reconhecimento das aldeias de montanha. Esse reconhecimento implicaria, naturalmente, um reforço do financiamento das aldeias de montanha. Houve uma expressão usada que foi um reconhecimento do trabalho feito por estes dois interlocutores em cada câmara, o trabalho da Célia e eu direi que a direção da ADIRAM cumpriu a sua função. Foi, finalmente apareceu uma entidade que conseguiu congregar todo este território, executar um projeto do princípio ao fim, ainda por cima executou acima dos 100%. Como é que isto se fez? Através de uma cultura de redes colaborativas, de rede colaborativa, claramente. Através de uma grande abertura dos municípios, fazer coincidir 9 municípios num projeto que era novo, e é um projeto que tende a ser comparado. A tendência a ser comparado com as aldeias históricas, que têm anos e anos, a tendência a ser comparado com as aldeias do xisto, que já têm três quadros comunitários em cima, e nós que temos estamos no arranque e os mais recentes, percebermos, não é? Ainda na sexta-feira passada estivemos com a senhora, estivemos na Lapa dos Dinheiros com a senhora ministra da Agricultura, o turismo do centro, com a senhora ministra da Agricultura, tiveram a celebrar o dia internacional do turismo com o tema nacional turismo e desenvolvimento rural. Então escolheram uma aldeia de montanha, a Lapa dos Dinheiros, e um investimento privado, que é outro aspecto que eu também queria focar, o investimento privado, a importância que damos aos operadores privados, àqueles que metem do seu dinheiro e têm a expectativa que a rede das aldeias de montanha lhes dê apoio técnico para também concretizarem, materializarem os seus investimentos, muito nos domínios do alojamento, no domínio da animação, das empresas de animação turística, mas também aqueles que fazem produtos de caráter artesanal ou produtos locais de qualidade. As aldeias de montanha estão cá, através do Centro Dinamizador das Aldeias de Montanha, através da coordenação técnica da doutora Célia Gonçalves, para apoiar todos aqueles que sejam projetos, portadores, não é? De ideias de negócio, portadores de projetos, e também fazer o encaixe destes projetos nas oportunidades de financiamento. Mas eu estava a dizer, nasceu agora este verão um projeto novo na Lapa dos Dinheiros. Temos tido, da parte do Turismo do Centro, da senhora Ministra da Agricultura, sob o tema Turismo e Desenvolvimento Rural, que era o tema deste ano. Porquê? Porque, de facto, este ano o que salvou a face do turismo em Portugal foi, de facto, a procura do interior, foram os territórios rurais, ou os ditos territórios rurais, que, de facto, houve um crescimento exponencial, com taxas de ocupação durante este período estival, que de facto deu uma grande vitalidade, deu um grande encaixe financeiro, dinamizou muito a economia do interior e dinamizou muito o turismo e as empresas turísticas do interior. E terem escolhido uma aldeia de montanha para falar com os responsáveis das aldeias históricas, das aldeias do Xisto e também das aldeias de montanha, para conhecerem os projetos e fazerem irradiar a partir de uma aldeia de montanha aquilo que é a experiência de visitar, de descobrir, de vir e descobrir o interior do país, para nós é revelador de um projeto que de facto acelerou, começou de baixo para cima, está em rampa ascendente. Isto é muito relevante. Assim como é relevante o apoio que temos tido da CCDR, que hoje nos permite reforçar a equipa técnica para que a Célia Gonçalves não esteja tão assoberbada. Estamos a falar de 41 aldeias. Calcorrear 21 aldeias da Serra da Gardunha até à Serra da Estrela, desde Alcongosto, Alpedrinha, até Oliveira do Hospital, faz dela não uma globetrotter, mas uma serra-trotter, né? Porque é de andar numa serra. E juntar estes municípios todos, colocá-los todos de uma forma alinhada num projeto desta dimensão. Costumava dizer, o que é importante é que esta nave, que é pesada, composta por 9 municípios e 41 aldeias, ela tem que levantar do chão. Infelizmente conseguimos levantar. E agora, até prova em contrário, já, para além de termos levantado, conseguiu descolar, agora já que está a conseguir voar. E isso é muito importante. De que se alimenta? Foi essa a pergunta. De que se alimenta esta dinâmica? Entusiasmo, o entusiasmo de fazer acontecer as coisas, de muito trabalho de bastidores, é preciso ir e negociar, alimenta-se de confiança, é preciso juntar as aldeias, as comunidades, os senhores presidentes de junta, as entidades estão na terra, que são faces vivas, As coletividades, é muito importante, e ter alguém que dinamize isto tudo, que junte isto, que vá. O José Francisco Rolo, cabe-lhe o papel de ser presidente da ADIRAM, que é sempre uma função temporária, mas andar por aí, há um trabalho de coordenação política, estamos a falar de juntar 9 câmaras municipais. É importante, cada município, como participa em 15%, estas intervenções. Também é importante. É preciso, sim, para isso é preciso entusiasmo, mas não chega. É preciso confiança, transmitir confiança para dizer que as coisas, os projetos vão se materializar e vão promover bem-estar, qualidade de vida e vão valorizar aquele território. E aí sim, as câmaras têm sido grandes parceiros. Este projeto avançou na sua primeira fase muito pela força, pelo dinamismo e pelo acreditar destes 9 municípios. Entramos agora na segunda fase. Temos aqui um pequeno percalço, resultado da pandemia. Hoje poderíamos ter passado um período de primavera, verão, com todo o território das aldeias de montanha a fazer acontecer. Podíamos ter tido as paisagens de montanha este fim de semana. Claro, mas em Alvo, podíamos ter tido o Festival Músicas no Bosque, na Lapa dos Dinheiros, podíamos ter tido o Festival do Pão em Videmonte, poderíamos ter tido N iniciativas em Alcongosto, em Alpedrinha, podíamos ter tido as iniciativas em Manteigas ou na Covilhã. Portanto, esperemos que no próximo ano já seja possível, não é, voltar a recuperar todas. Mas por não haver plano de animação, não deixa de haver outros projetos que valorizam, que objetivamente valorizam estas aldeias. Muito obrigada. Célia, não sei, só mesmo para rematarmos. Sim, queria só referir um aspecto muito prático da rede. O site das aldeias de montanha está em remodelação, mas são efetivamente 41 aldeias, são muitas aldeias, mas nós vamos efetivamente ajudar muito também no apoio à visitação. E o que é que fizemos? Nós segmentámos as aldeias por interesses temáticos. Nós vamos ter as aldeias de montanha de natureza, as aldeias de montanha de cultura, as aldeias de montanha de sabores e as aldeias de montanha de fugas. Dentro destas 41 aldeias, há 28 que são estruturantes. São aquelas aldeias que efetivamente neste momento estão em condições de voar mais rápido. E, portanto, serão aqui os líderes. Serão aqui as aldeias líderes. E depois haverá outro conjunto que serão os seguidores. Exatamente. Mas eu julgo que isto vai efetivamente desmistificar aquela ideia de que as aldeias de montanha não são as aldeias históricas. As aldeias de montanha não são perfeitas em termos da sua arquitetura. Não, elas são resultado de anos de vivências sociais muito distintas, marcadas pela imigração, marcadas pela indústria têxtil, etc. Mas nós vamos levar a que as pessoas conheçam o melhor de cada uma das aldeias. E, portanto, o melhor é, de facto, algo tão raro e tão único que está mesmo só cá em cima, nas aldeias de montanha. Sim. Agora é assim, isto é uma borla que vamos dar à Rádio Boa Nova. Para além do trabalho que temos tido, que a Rede das Aldeias de Montanha tem tido com a Agência Regional para a Promoção Turística, que tem a ver com a internacionalização, com as visitas de jornalistas e para a divulgação da Rede das Aldeias de Montanha lá fora, essencialmente no mercado holandês, alemão, francês, etc, etc, britânico. Todos os dias fazemos press trips. E isso é muito importante, porque somos notícia lá fora. Muito bem. Nós não andamos à procura das notícias no The Guardian ou num jornal alemão, mas acontecemos lá fora. Mas em primeira mão, e ouviu pela primeira vez na Rádio Boa Nova, estamos a trabalhar num projeto de grande escala para a internacionalização também da Rede das Aldeias de Montanha. E você ouviu isso pela primeira vez na Rádio Boa Nova. Muito obrigada por Foi um gosto estar aqui para falar de uma coisa pela qual estamos todos apaixonados, que é o interior de Portugal e são as nossas aldeias. Afinal, como dizia alguém, é um espaço, as aldeias, o país tem uma dívida de gratidão para com as aldeias. São espaços únicos que merecem ser preservados. Sr. Francisco, muito obrigada por ter vindo até à Rádio Boa Nova, neste caso para nos falar e sabermos mais acerca das aldeias de montanha. Célia, muito obrigada também, foi um gosto recebê-la. Certamente nos iremos continuar a encontrar para falar das aldeias de montanha. Obrigada pela vossa presença neste dia do município de Oliveira do Hospital. É importante saber que o município de Oliveira do Hospital integra esta rede das aldeias de montanha. Este é um programa que foi realizado no âmbito do plano de ação da rede de aldeias de montanha, integrado na estratégia de eficiência coletiva Prover iNature, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional através do Centro 2020 Programa Operacional.